aparelhagem do som automotivo. Como é que é? Banda, Kine e DJ Marcelo. Alô, Jorge Cheiro. Ainda guardo suas fotos no meu celular. Olha o moleque doido, hein? Ainda lembro seu nome. Dá-lhe Cinerá! Ei! Você marcou. Fala, Bob Varejeiro. Não sei porquê você se foi. Se dizia. Olha o garçom comprido, se dando bem. Amava. Alô, Jorginho! Ele é a sua primeira dama com a gente, o Mel. Ainda lembro o dia em que me deixou. Fala aí, o Maradona do São Joaquim com a gente, o Rafael. Lá do Detran, abraço do Michel aí, valeu! Olha, dia 16, a festa dos coroas. E mais inauguração do novo piso, novo salão. Olha o presidente Tilvá. Alô, igreja, dia 16. Você não vou mais lembrar. Alô, DJ, solte o som. Que a festa já vai começar. Com os justiceiros da saudade eu vou. E de você não vou mais lembrar. Alô, DJ, solte o som. Que a festa já vai começar. Marcela do Amor, Kine e DJ Marcelo. Olha o batedor. Ainda guardo suas fotos. Ei! Ainda lembro seu nome. Bora, meu casal Marajó! Não sei porquê você se foi. Se dizia que me ama. O amigo Júlio GDC com a gente. A Mardine, a Suelen. O amigo Manolo, o Luciano. A amiga Natália, Cid. Alô, Cristina. Todos aqui com a gente, obrigado de coração mesmo. Abandonada. Com os justiceiros da saudade eu vou. E de você não vou mais lembrar. Alô, DJ, solte o som. Que a festa já vai começar. Com os justiceiros da saudade eu vou. E de você não vou mais lembrar. Alô, DJ, solte o som. Que a festa já vai começar. Com os justiceiros da saudade eu vou. E de você não vou mais lembrar. Alô, DJ, solte o som. Como é que é? E a festa já... Dá-lhe Cinerã! Zequinha! Zequinha tá chegando dia 10 o nosso passeio. Bora pra cima, meu irmão. É tão lindo o amor que a gente faz. Foi feito só de paz. Minutos que eu fico sem te ver. Me bate uma... Olha os badalados já na área. Fala, Enem! Renatino! Viver sem você eu já não consigo mais. E você... Amiga Maísa Loura com a gente. Era o seu maridão, a Maísa. É a Loura da Pedreira. Entre você e eu, essa coisa mais linda. Minha rainha, Kelly Drigos, era o rei do suíno. Entre você e eu, só resta agora amor, agradecer a Deus. Vai, vai, vai. Taca esta boca. Ele é sua esposa, Isa. Uma velha. Ei. É tão lindo o amor que a gente faz. Foi feito só de paz. Olha que Taj na onda. O Dani, olho de gato. O Reinaldo e a Carla 0800. Me bate uma saudade. Um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre... Dá-lhe Cinerão! você se foi, meu bem. E eu fiquei pega do som chorando por você, meu amor. Como é que é? Meu coração. Que bichão, Bitel do Amor já na área. Já. Olha que bigelo por ali, Maxi. Olha as uvas. Da solidão. Olha o Pernambuco. Olha que bichão, Bitel. Mostra a cara deles aí, mano. Lembro que um dia você prometeu nunca me deixar. Olha o xarope. Você mentia. Eu fui um tolo em acreditar. Agora, olha o Cajá Furacão, amor, os peladeiros. Tenho esperança que você. Amiga da Chil, Gleison, amigo Naldo, tá aqui com a gente. De coração. Eu te amo. Eu te adoro. Zeca da Sol e as bailarinas Camila e Kátia. Já por aqui, Max. Que um dia você prometeu nunca me deixar. Você mentia, eu fui um tolo em acreditar. Agora o nosso amor se acabou. Tenho esperança. Ei! E você e aí? Nosso amor vai começar. Acho que você não vem. Ficar sem você não dá. Não sei o que aconteceu. Olha a Claudina já na área. Olha aí o Marcelo. Quase louco estou. A esperar. No toca-fita, fita, feito um jogo. Amiga Érica Glória com a gente. A Jade Mendes, a seguidora do Cineral, obrigado. Um jogo. Fala de nós. A vida passa no segundo. O tempo corre sem parar. Olha a favelina por ali. Bora, Buiú. Comanda a favelina aí, Buiú. Quase louco estou. Bora, Buiú. A esperar. Galera da favela invadindo as defas aí, ó. No toca-fita. Pra cima, garoto. Feito um jogo. Fala de nós. Feito um jogo. Amiga Dani do Gastoneiro, boa Dani! Já por aqui! Um abraço aí, o Erivaldo Silva Lanche. Tá de olho através da nossa live, meu irmão. A Luana do Esporte! Esporte Bar! A vida passa no segundo. Ei! O tempo corre sem parar. Não sei o que aconteceu. Saudade. No carro quase louco estou. A esperar uma canção. No toca-fita, fita, feito um jogo. Fala de nós, feito um jogo. Gilson Sanches, a moral das aparelhagens. Agora, 1 e 2. Sempre lhe proporcionando o que há de melhor em lanches e sucos naturais. Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. Deve ser importante. Bora, Vabiro! Eu, o homem de coração. Sou filho do Raimundo. E de quem? E da Dona Maria, da boca do Amazonas. Quer sair pra conhecer? Tenho vontade. ser gentil. Sei grande como o país do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser americano do sul. Americano do sul. Olha que eu sei! A minha vez vai chegar. Hoje aqui os velhos guardas, lá da saudade. Amigo Mauro, Lenda, Luiz. O amigo preto dos varejeiros. E as suas madames. Já por aqui com o Michel, que no som não vou brigar. Eu vou pescar. Pai! Estados Unidos e volto. Bora, Elson do Curió. Aí do setor do Mamo. Nós já sabe o português. Quer ser importante. Amigo da Silva, do Esperadeiro, bora da Silva. O Esperadeiro da Saudade. Sou filho do Raimundo. E de quem, de quem, de quem? E da... Olha os polêmicos chegando junto. As polêmicas do Cineral, abraço. Da boca do Amazonas. Cadê a dona Silva, tá aí? Tá? Quer... Olha o prego sem miséria. Pra conhecer. Alô, Falcão, acende a vela, Falcão. Tenho vontade de um dia ser gentil. Ser grande como o país do Oiapoque ao Chuí. Olha a Shark de Beirado já na área. Eu e o Olha o nosso amigo olhando. Americano do Sul. Oi. Americano do Sul. Dá-lhe Cineirão. Olha o Paulo Bronze com a gente. Vai. Conheci um garotinho. Vai, caça. É um gatinho lá da escola. Bora pra cima. Ele olhou pra mim sorrir. Alô, Zequinha do Pinambá. E parecia me dar bom. Olha o índio. No segundo vi que estava apaixonada. Não podia entender meu sonho. Olha quem chegou aí, o nosso casal considerado, velha guarda. Já por aqui a galera. Cadê cê, meu irmão, os canais? O papai é Rafael. Bora, Zezinho, o rei das periquitinas com a gente. Flash Brega! Ei! Aí o cara viaja, aí ó, te liga! Eu sofri demais por sua causa. Olha a Maria de Otero invadindo. Mas valeu a pena o meu sofrer. Hoje sou feliz porque me amas. Que seria de mim sem você? E aí, como é que é? Só você dá. Olha o verme saudade, Vadinho. Minha vida é capaz de me fazer sorrir. Alô, verme! Tudo é mesmo nada. Olha a Ingrid Bronze, a mulher da Marquinha. Já no telão, bora, Bronze, bora, Bronze. É por isso que venho aqui. Ei, peladeiros! Peladeiros, peladeiros invadindo hoje as defa. Alô, Cristiano. Eu sofri demais. Hoje sou feliz porque me amas. Que seria de mim sem você? Olha a vida! Só você dá vida a minha vida. Amigo Maicon, a Karina com a gente. Equipe Chega Boteco. Bora, Mônica! Um abraço pra você. Ei! Tudo é muito triste. Patriarca do Dono Mídia, Jabura aqui passando pano. É por isso que eu venho aqui. Vamos nessa! O que é que eu vou fazer sem você? Aonde? Na minha vida. O que é que eu vou fazer sem você? Na minha vida. Então vem. Marcelão Turismo. Bora, Marcelão, bora, Marcelão, bora pra cima. O meu mundo caiu quando você fugiu de mim. E aí, Estefa? Cheguei até a pensar que era meu fim, mas de mim. Então vem, vem. Bora, Nazaré, pra cima. Ideia, gente. Olha, neste domingo, dia 3 aí, eu, DJ Michel, estarei tocando, fazendo uma onda lá no bingo beneficente aí dos amigos do casal DJ. O bingo esse que é em prol aí do terreirão da tia Isa. 11 anos de tradição, viu, gente? Alô, Douglas, DJ Michel estará por lá, meu irmão. Rodeado pelos peladeiros, a galera vai invadir, papai. O Marcino tá na boa. O que é que eu vou fazer sem você na minha vida? Então vem, ser feliz. Vem, meu bem, ser feliz. O meu mundo caiu quando você fugiu. Quando alô, garçom, chega lá na mesa do da equipe Favelina, um pacote pra eles lá, viu? Dá de mim. Que não pude esquecer. Era uma noite. Vamos lá, 24 com a gente. Alô, Sujeita Maria. Eu me lembro ainda daquele seu olhar. Ei! Sorrindo estavas a me olhar. E tão feliz você me fez, meu coração a palpitar, me fez amar mais uma vez. Quero te dizer que eu hoje sou bem mais feliz, porque eu encontrei você, meu grande amor. Hoje sou bem mais feliz, porque eu encontrei você, meu grande amor. Ei! Tuti, a Stefa, é sua. Quero dizer pra você que eu te amo. Ei! E que hoje à noite vai ter que rolar. Dá-lhe Cineral! Sinto teu corpo ardendo, me queimando. Nem o orvalho consegue. Alô, Big Show! Calor. E bate, bate. Bate uma felicidade. Todo teu corpo em mim. Você é a outra metade. Só falta dizer que sim. Bate uma felicidade. Todo teu corpo em mim. Você é a outra metade. Só falta dizer que sim. E gritar, eu te amo. Vou falar, eu te quero. Volta meu bem, eu te chamo. Meu amor, eu te quero. E gritar, eu te amo. Vou falar, eu te quero. Volta meu bem, eu te chamo. Meu amor é sincero. Que eu te amo. E que hoje à noite vai ter que rolar muito amor. Sinto teu corpo ardendo, me queimando. Nem o orvalho consegue esfriar o calor. Equipe Chopitel do Amor. Bate uma felicidade. Já por aqui. Todo teu corpo em. Olha, pessoal, você é Gisele. Você é o. Amigo Michael. E a Karina, segue a boteca. Já por aqui, abraço. Que sim. Bate uma felicidade. E bate, bate, bate. Todo teu corpo. Já do Geras People. Você. Já parabenizando aí o Neto Xarope. Muita honra. Só falta dizer que sim. Cineral Digital, o som do amor.